vem o dia, o Senhor a pelejar. As nações se ajuntam contra a cidade a lutar. Mas o nosso Deus firme estará a nos guiar. Sobre o monte das oliveiras, Ele vem a triunfar. Alegria em Jerusalém, o Rei dos Reis é o nosso bem. A luz brilhará, não haverá escuridão. Na tarde haverá luz, ó Senhor, nossa salvação. Águas vivas correrão, do trono a bênção virá. No estio e no inverno, sua graça nos dará. E o povo em unidade ao Rei vai adorar. Santidade ao Senhor em nossas vidas reinará. Nossa salvação, Jerusalém segura, em ti vamos habitar. As riquezas das nações aos teus pés vão se entregar. E em cada coração tua paz vai reinar. Nossa salvação. Português e worship, a bucha de guitarra e piano. Se bem que em Deus bepinha a pé.